O português como fator de integração para os imigrantes. É por aí que vamos nesta emissão de Gente Como Nós, chamando a atenção para a importância da aprendizagem da língua. Este foi o tema de debate num seminário sobre políticas públicas de imigração em Portugal. Analisaram-se dados de um estudo que traçou o perfil dos imigrantes em território lusitano, divulgou-se um programa que disponibiliza gratuitamente aulas de português para estrangeiros e ainda se realizaram debates de temáticas, como metodologias de ensino e heterogeneidade cultural na sala de aula. É tudo isto que trazemos à antena nestes 20 minutos de Gente Como Nós. As vagas migratórias em Portugal, a partir do final dos anos 90, trouxeram cidadãos das mais variadas latitudes. Diversas origens e culturas acabaram por dar um cunho de interculturalidade ainda mais forte ao país. Neste processo, a aprendizagem da língua é um aspecto imprescindível, não só para comunicar, como para a plena integração social e profissional. Foi disto que se falou durante o seminário Políticas Públicas, a integração dos imigrantes na sociedade de acolhimento, através da promoção do ensino e aprendizagem da língua. Na sessão organizada em Lisboa pelo ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, esteve o secretário de Estado adjunto, do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional. Pedro Lomba considera indispensável o ensino do português a estrangeiros. Uma das prioridades do próximo quadro, Portugal do 2020, do próximo quadro de fundos europeus, passa precisamente por apostar no capital humano, na melhoria do capital humano. O capital humano é capital humano nacional, mas também são os cidadãos que em Portugal trabalham, são estrangeiros que trabalham em Portugal, trabalham nas nossas empresas, trabalham nas nossas instituições, portanto, nos nossos serviços, no nosso mercado. E essas pessoas, para quem a barreira da língua é um problema para a sua integração, para a sua interação com a sociedade. Existem em Portugal 417 mil cidadãos estrangeiros. Isto de acordo com dados de 2012 disponibilizados pelo SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. As nacionalidades mais representadas são o Brasil, a Ucrânia, Cabo Verde, Roménia, Angola e Guiné-Bissau. O IGOT, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, realizou um estudo que permite conhecer os potenciais imigrantes que procuram o país. Alina Esteves, docente e investigadora do IGOT, conta que fluxos migratórios e alterações têm ocorrido nos últimos anos. Primeiro, tradicionalmente recebíamos imigrantes dos países africanos de língua portuguesa, pelas maiores relações que temos com eles. Depois, mais tarde, chegaram, no final da década de 90, um conjunto de imigrantes da Europa de Leste, que não falavam português, daí esta necessidade de criar cursos de língua. Estes fluxos estão a diminuir devido aos constrangimentos do mercado de trabalho e continuamos a receber, num número crescente, mas uns números bastante mais baixinhos, mais pequenos, imigrantes do continente asiático e muitos ainda da América do Sul, nomeadamente do Brasil. Os brasileiros ocupam o primeiro lugar deste ranking, com mais de 105 mil cidadãos a viver em terras lusas de forma legal. O estudo do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa teve por base um inquérito realizado a 8 mil pessoas, em 20 municípios do território continental. Só foram contabilizados indivíduos de países terceiros, ou seja, que não fazem parte da União Europeia. Alina Esteves, investigadora do IGOT, dá mais pormenores. É uma população extremamente diversa quanto às nacionalidades, é uma população muito diversa quanto aos setores de atividade, predominando, contudo, a população que exerce tarefas menos qualificadas em setores como a construção civil, os serviços pessoais e domésticos. São profissões que, frequentemente, os cidadãos portugueses não desejam exercer pelos níveis salariais praticados e que esta população está disposta a executar. Quanto à aprendizagem do português, parte significativa dos inquiridos diz sentir enormes dificuldades com a língua de Camões. A docente da Universidade de Lisboa acrescenta ainda que muitos dos imigrantes com interesse em aprender português não conseguem conciliar as aulas com a atividade profissional. Apesar das aulas estarem disponíveis em horários pós-laborais e às vezes até os formadores poderem ir até às entidades empregadoras, poderem ir até aos locais de trabalho, por vezes os imigrantes não têm essa disponibilidade e não é porque não queiram aprender, até porque, como vimos no estudo, cerca de 28% não aprenderam porque nunca tiveram oportunidade. A questão é, as pessoas têm tempo, têm disponibilidade da sua vida pessoal para abdicar de algumas horas de descanso e ir aprender português. A entidade empregadora permite-lhes, por exemplo, utilizar as instalações para os professores de língua se lá dirigirem e ensinarem a língua portuguesa. Portanto, há aqui um conjunto de constrangimentos que temos que ter em conta. Outro dos oradores que marcou presença no seminário sobre as políticas de promoção da aprendizagem do português para estrangeiros, que decorreu recentemente, foi José Pascoal, o diretor do Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira, CAPL. Esta estrutura da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa é responsável por elaborar as provas de avaliação do português como língua não materna e está presente em países dos 5 continentes. São 136 centros espalhados pelo mundo. Os níveis das provas vão desde o A1, o mais básico, até ao C2, o nível mais avançado. José Pascoal explica melhor. Os exames têm uma estrutura muito próxima, têm 5 componentes, uma componente de compreensão da leitura, uma de compreensão do oral, uma de expressão oral, e produção e interação escrita. São componentes de recepção, produção, escritas e orais. Os exames têm duração variável, por isso os exames mais de nível mais baixo têm uma duração de uma hora e pouco, e os exames, o último exame, o exame de nível C2, mais avançado, dura cerca de 4 horas e meia. Entre 1999 e 2013 foram feitos 23 mil exames de certificação em português. A procura tem aumentado de 2010 para cá. Mas antes desta certificação de competências, os imigrantes têm de adquirir os conhecimentos em escolas da rede pública. O agrupamento de escolas Essa de Queiroz é um deles. Localizado nas Olaias, zona oriental de Lisboa, o agrupamento começou a receber alunos estrangeiros para as aulas de português em 2001. Maria Adélia Silva, professora e membro da direção da escola, só vê uma justificação para o facto de se terem tornado uma referência no âmbito do Programa Português para Todos. Recebemos muitos formandos, tivemos a sorte de ter excelentes formadores, excelentes professores a trabalhar no início com eles. E nestas coisas o passa-palavra é a coisa mais importante e nada melhor, como se diz no comércio, que um cliente satisfeito. E tendo alunos satisfeitos, esses alunos acabaram por trazer outros alunos. E o facto de nós nos termos adaptado às necessidades dos formandos. A experiência da professora faz com que não tenha dúvidas quando a pergunta é qual a maior dificuldade sentida durante as aulas, onde podem estar alunos de várias nacionalidades. Então temos normalmente o inglês como língua de comunicação. Mas nem sempre funciona, porque também nos aparecem formandos que são analfabetos e que não conhecem outra língua a não ser o hindi, os alunos vindos do Nepal, etc. Então, normalmente, socorremos de um formando que já domina um bocadinho português, que domina inglês e que depois faz a ligação entre o formador e o formando. No primeiro semestre deste ano, estavam inscritos 6 mil alunos nos cursos de língua portuguesa. Gabriela Semedo, coordenadora do programa PPT, Português para Todos, no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, consegue traçar o perfil dos alunos estrangeiros que procuram o curso. Eu costumo dizer que neste programa acaba o mundo. O que é que isso quer dizer? Temos mais, já abrangemos mais de 107 nacionalidades, portanto, pessoas que vêm de origens tão diferentes e de continentes tão diferentes, portanto, já conseguimos abranger pessoas dos 5 continentes, digamos assim. A heterogeneidade também se sente em termos culturais, em termos de habilitações, em termos de idades, também com a representatividade dos homens e mulheres nestes cursos, e a situação face ao emprego também. Portanto, digamos que é um grupo muito heterogéneo aquele que nós sentimos que frequentam as ações de língua portuguesa para estrangeiros no âmbito do programa PPT. Gente como nós, a imigração em Portugal refletida num espaço de rádio, todas as semanas aqui na Antena 1. Estamos a abordar a temática do seminário Políticas Públicas, a integração dos imigrantes na sociedade de acolhimento através da promoção do ensino e aprendizagem da língua. Para além do seminário propriamente dito, o ACIDI, que organizou a iniciativa, desafiou os professores de todo o país, os que estão envolvidos nestas aulas de português para imigrantes, a participar em workshops temáticos. metodologias de ensino, materiais e recursos pedagógicos, avaliação das aprendizagens e heterogeneidade cultural em sala. Foram estes os temas que concretizaram a ideia na prática. Fomos ouvir uma dessas sessões de trabalho onde se falava de metodologias de ensino. Objetos reais, imagem, palavra. Quando é que passou a ajudar mais? A imagem, palavra, quando imagem. Quando se parou. Quando se parou. Quando a professora se parou, seja o esquema. Luísa Sola, professora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, faz o sumário da matéria dada no workshop onde se abordaram as metodologias de ensino. As pessoas precisam bastante refletir sobre as metodologias que elas próprias usam, porque nem sempre se apercebem do que fazem em termos da terminologia que usam, do porquê das coisas. Fizeram formação em termos, claro, são pessoas licenciadas, tiveram a sua formação académica, a formação sobre isso, mas estão um bocadinho distantes já e, portanto, este espaço permite atualizar alguma informação e, enfim, penso eu, também aprender qualquer coisa de novo. E é importante porque têm um referencial para usar que muitas vezes não conhecem bem. Para se conseguir ensinar o português a estrangeiros, é preciso imaginação no que diz respeito aos materiais e recursos pedagógicos. Celeste Correia, do Conselho para os Assuntos da Imigração do ACIDI, dá o exemplo de uma simples foto na primeira página de um jornal. Uma fotografia do Ronaldo, que tinha sido falado durante estes dias, e toda a exploração que podíamos fazer através de que um professor, um formador, pode fazer através daquela fotografia, que é uma fotografia com uma força enorme, em que ele está, vê-se que ele está a dizer eu estou aqui, e pode ser trabalhado as cores, a força daquela fotografia, os números a partir do 7, os países, Suécia, Portugal, sei lá, uma infinidade de linhas de exploração de um documento autêntico que podiam ser trabalhadas a partir daí. E quais são os problemas práticos em termos de avaliação das aprendizagens que se colocam aos professores? Catarina Gaspar, docente da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, espera ter respondido às dúvidas levantadas, uma das quais tem a ver com o número elevado de alunos por turma. Como avaliar um grupo de 30, ou grupos maiores que ouvimos aqui alguns relatos, com muito heterogéneos, com escolaridades diferentes e aplicar elementos de avaliação iguais ou diferenciados? Talvez não se tenham alcançado muitas respostas, mas sobretudo fizemos, creio, um bom levantamento de problemas e de questões para ponderar ou para tentar ultrapassar então, no futuro. Nós temos aqui uma fronteira e o objetivo de cada um é trazer a pessoa que está à vossa frente para o vosso lado da fronteira. Usem as estratégias que entenderem. Numa outra aula, onde se falou de heterogeneidade cultural, escutámos o desafio lançado por Susana Godinho, coordenadora do Gabinete Entre Culturas do ACIDI. O pressuposto do exercício era ter o outro indivíduo como ponto de partida. Implica compreender o outro à luz do seu próprio sistema de valores e não do nosso próprio. E implica também um exercício de, fruto desse, de colocarmos no lugar do outro, tentarmos perceber a perspectiva do outro e tentarmos aqui encontrar uma estratégia de ganha-ganha e não uma estratégia de perde-ganha em que, para eu cumprir o meu objetivo, muito dificilmente o outro cumprirá o outro. Portanto, e em educação intercultural, no encontro das diferenças, podemos sim optar por uma estratégia de ganha-ganha em que todas as partes enriquecem no encontro das diferenças. Susana Godinho destacou ainda a importância de encontrar estratégias que permitam lidar da melhor forma com a diversidade cultural dos alunos em sala. Mais que não seja em termos de diversidade, em termos de ritmos de aprendizagem. É muito importante que o formador tenha em consideração essa diversidade de forma a conseguir construir um espaço que seja facilitador das aprendizagens dos formandos, que é naturalmente diferente fruto da diversidade, quer ela seja cultural, de origem, de género, de classe social, de habilitações académicas, de uma panóplia de dimensões. Metodologias, materiais, avaliações e diversidade cultural em sala. Todos os workshops temáticos propostos pelo ACIDI no seminário Políticas Públicas, a Integração dos Imigrantes na Sociedade de Acolhimento através da promoção do ensino e aprendizagem da língua, tinham, obviamente, os professores como público-alvo. Libânia Nazareth é uma docente que está a tirar um doutoramento na área de formação de professores e tem a experiência de já ter dado aulas de português para todos. Levo daqui a maior riqueza, que é os professores, os formadores, a contatarem e partilharem as suas experiências do terreno, as suas dificuldades e ao nos juntarmos, este espaço de encontro é fundamental. É fundamental para que a qualidade melhore. São os professores que lidam diariamente com as angústias e os receios próprios de quem está num país que não é seu e a tentar aprender uma língua considerada difícil. Teresa Joana, professora no Liceu Passos Manuel, dá aulas de português a imigrantes há poucas semanas, mas tem já uma certeza. É muito importante quebrar o gelo, partir a pedra inicial. O nosso afeto é muito importante nesse sentido, não termos medo de chegar ao pé dos alunos, de lhes tocar, de lhes fazer um agrado, de os estimular, de os fazermos entender que os poucos conhecimentos que possam ter não são de forma alguma um entrave, que eles estão ali exatamente para aprender e que, portanto, faz todo o sentido que tenham receios, que tenham dificuldades iniciais, mas que nós estamos ali para os ajudar. Tal como Teresa, também Maria da Conceição está há pouco tempo a ensinar português a imigrantes. A docente da Escola Secundária Santa Maria em Sintra descreve como foram as primeiras aulas. A primeira dificuldade tem a ver exatamente com a diversidade e com as dificuldades inerentes que foram apontadas neste workshop. Diversidade cultural, diversidade linguística, diversidade de experiências, porque cada adulto com quem nós trabalhamos é um adulto que é portador de um conjunto de experiências de vida e que, portanto, vão ser determinantes na sua proficiência linguística e na forma como também consegue comunicar com os outros. E, portanto, esse primeiro impacto teve exatamente a ver com a diversidade. Luísa Guiar, professor da Escola Frei João, em Vila do Conde, tem uma experiência muito particular com a comunidade chinesa da região norte. As aulas, conta, não são dadas na escola. As aulas são dadas no centro industrial de Varziela, em Mindelo, numa escola particular que um chinês residente em Portugal alugou um armazém e transformou esse armazém em escola. Os imigrantes chineses em Portugal são vistos como uma comunidade muito fechada. Luísa Guiar confirma e confessa que de início não foi fácil ganhar a confiança dos alunos. Quando nos confrontamos com eles, e eles também, será mais difícil terem um professor português. Uma pessoa tem de pensar dos dois lados, como formador e que tem de se pôr um bocadinho no lugar deles. Agora, depois, nós começamos a habituar à maneira de ser deles e eles à nossa, e cria-se uma simbiose, uma grande simbiose, até amizade. Eu fiz muitos amigos lá, que vão ser meus amigos para sempre, espero eu. Impressões de quem lida com a interculturalidade de perto, de muito perto. Testemunhos recolhidos ao longo de 2 dias de reflexão sobre as políticas de promoção da língua portuguesa entre os imigrantes residentes em Portugal. O Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural quis não só abordar questões com especialistas de diferentes áreas, mas também permitir a partilha de experiências entre quem se dedica a ensinar o português a cidadãos das mais variadas origens, os professores. A terminar, alguns números de imigração. A ONU, Organização Internacional das Nações Unidas, fala da existência de 232 milhões de imigrantes em todo o mundo. Dá que pensar. Gente como nós, todas as sextas-feiras na Antena 1, depois das 9 da noite, e aos domingos, em repetição, às 7 da manhã. Uma parceria entre a Estação Pública de Rádio e o ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Esta é uma iniciativa apoiada pelo Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros, produzida pela PGM, Produção de Rádio e Televisão. Se tem um amigo ou familiar que alcançou o sucesso em Portugal, se conhece alguém com uma história de vida para contar, não hesite. Entre em contacto através do e-mail gentecomonos@pgm.pt ou gentecomonos@pgm.pt. Também pode usar este endereço eletrónico para críticas e sugestões. Temos encontro na próxima sexta-feira, depois das 9 da noite. Tenha um bom fim de semana.